26, decimal 85, secundário 125, decimal 4. Autorizada a final do procedimento de LS, específico no 0, que separa 2 no 10, alternação no 0 no 5, resposta estabilizada. Instrução de altitude na posição 2. Baixa a alternação com centro do ciclo. Salvador, muito bom dia, os impassionados, é só. Rádio Translado, chame sol em uma vez de 29, o Papo Romeu ainda está passando. De alta, pode ser que a gente está na zona do mundo alto na altimetria. O controle de paciente está passando através de Veracruz, controlizada pela de Paris, para ingresso no corredor interlado de Chile com a Inglaterra. modificação do último TM 2060 e chegada para mais um ajuste na 095. Identificação do último TM 2070 e a chegada bom, se ajusta na zona 5. Deixa parar 3 no voo. A gente permanece no 0-1. 050 1092, após desvio de voo direto para aqui. Deus, que ainda tenha 4 mil. 1092. 2, se ajusta para 1909, tráfego de 7.2 horas, 9.000, embreagem de 90 para 1.5, 1.0 de grau de segurança. zero nessa variável 2-9. frequência 118 do sinal 95. Centro 179, chame centro 25, 251, altera 923, do sinal 8. sem identificação, desça para 4 mil pés, com expressões de altitude da chegada, ajuste na zona 1. Obrigado, presidente. Thank you. 3, informa estabilizar o sinal ILS e X2 em São José. Federal 9970. Bom dia, contato radar. Se você quiser, nível 2, minha nível 2, minha 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, falou, fez um controle, do 208-796, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 2796. Bom dia, contato com a DAS, Via Conde, 2796. frequência 198, decimal 95. Aqui 2638, bom dia, estou autorizada aqui, está 1-0, né, esperando a 0 geral, espero que falar. Sim, 3-0, está 1-0. Alterno 1, 2, 5, 3, 4, 5.